Torre Salvador, MZ 6746, final ILS-8810, baixado e travado. MZ 6746, tráfego avistado. Continua a aproximação, reporte avistando, senhor. Afirmativo, MZ 6746. Avistou a objeto 6746. Objeto 6746 tem pouso autorizado na pista 10. O vento é variável com 2 nós, agora com 220 graus, que legal no 0 no 2. No 0 no 2, livre de pouso, pista 10, objeto 6746. No solo 53, libera a pista, próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 06, nesta frequência 6746. Alfa Juliette para 06, mantendo sua frequência de 6746. Salvador, é o Gol, Golf Hotel. Prossiga, hotel. Solicito autorização de reboque Tiger 3 para o Tiger 9 do Pat 1. Tiger 3, Tiger 9 autorizado, reporte ao término. Ok, indicando. Torre Salvador, Papatango Lima, papapá, estabilizado no localizador. Papapá, continue a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, papapá. Já está visual, senhor. Lima, papapá. Gente, confirme, trem baixo travado? Negativo, aguardando. Gente. Lima, papapá, foi LS, trem baixado e travado. Papapá, pouso autorizado, pista no zero, o vento é de 190 graus, 05 nós, que negar 10 no 2. Leve pouso na 10, Lima, papapá. Papa Tango Lima, papá papá no solo aos 1-1. Confirme o pátio a que se destina. O pátio da geral, senhor. Ciente, o pátio 3 tem libera a pista próxima interseção à direita, senhor. Táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio Lima, papá papá. Ah, liberando aqui à direita, táxi via Alfa e Kilo, tá ciente do obstáculo, senhor. Torre Gol, Golf, Golf Hotel. Golf Hotel. Ao término do reboque, muito grato. Muito bem, senhor. Por gentileza, não efetue a chamada inicial mais uma vez. Ciente, término do reboque, obrigado, bom dia.